eu não posso deixar que o tempo te leve e jamais para longe de mim. Pois o nosso romance e minha vida é que não me desmanda nesse coração que só bate em razão de te amar. Daria o mundo a você se preciso. Vem! Você tem o aroma das rosas.